uma lorada de satanás, gostosão e provocante. Só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas. Dessas formamentos bordados, calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha que só quer. Calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha que só quer. Esmice bebem, encarnação do mundo cão, casada com um figurão com a convenção. Ficou famosa por andar no cavalo branco, pelas noites super fã. Ficou famosa por andar no cavalo branco, pelas noites super fã. Toda nua, toda nua, toda nua. Adoraça Beuzebu, adoraça Lucifer, adoraça Satanás. Matou o figurão, foi pra Copacabana, roubou uma joaninha. Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado. Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado. Get out! Get out! Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio. Rádio da polícia, ela manda seu recado. Alô, polícia! Eu tô usando um exorcet. Calcinha! Um exorcet. Calcinha! Alô, polícia! Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, escondi aqui em Copa, polícia. Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, escondi aqui em Copa, polícia. Polícia Belfor Roxo, de Duque de Caxias, polícia Madureira, polícia Deodoro, São Cristóvão, Bom Sucesso, de Benfica, da Pavuna, da Tijuca, de Quintino, do Catete, Grajaú, polícia pode vir. Por quê? Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, escondi aqui em Copa, polícia. Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, escondi aqui em Copa, polícia. Polícia do Flamengo, polícia Botafogo, da Barra da Tijuca. No centro da cidade, polícia, polícia, polícia, polícia, pode vir. Alô, polícia. Eu tô usando um exorcet. Um exorcet. Alô, polícia. Eu tô usando um exorcet. Um exorcet. Calcinha! Loraça Beuzebu, loraça Lucifer, loraça Satanás. É, loraça Beuzebu, loraça Lucifer, loraça Satanás. É. Loraça Beuzebu, calcinha framboesa, loraça Lucifer, calcinha antiaérea, loraça Satanás, calcinha de morango, loraça Beuzebu, calcinha exorcet, alô, polícia. Eu tô usando um exorcet, calcinha, um exorcet, calcinha, calcinha botadinha, calcinha de rendinha, calcinha geladinha, é, calcinha botadinha, calcinha de rendinha, calcinha geladinha, alô, polícia.